nublado, pista tá molhada, vento de Salvador 150 graus com 8 nós, teste estimado de 1000 pés. 3, 9, 6. Salvador, boa tarde, tá 3235, ponto de espera pronto. O nave da TAM mantém o ponto de espera ainda aguardando. 3235, vai manter o ponto de espera. Como que estamos operando em instrumentos, condições, regras de voo, instrumentos, Papatango, Zulu, Delta, Oscar. Controle de Salvador, boa tarde, 8002, Delta, informação, Tango, cruza 950 para uma centena. Bom, no 0 no 3, chame centro de recife nessa posição 288 até o 3325. No 0 no 3, copiou o controle? Negativo. No 0 no 3, centro de recife 1288 até o 3325. 288, 3325, boa. Web 6720, completo sinal, TOI 118, decimal 6. 186, delando mais. 3628, autorizado para aviso 366, desço para 2500 pés, ajuste 1014 em Salvador, então 3628. Desço para 2500, 0124, 0124, então 3630. 3190, após ITAP, ao reautorizado nível 040. Foi bloqueado. 3190, após ITAP, reautorizado nível 040. 040, copiando, 3190. Controle da 8002. 8002, essa é uma identificação. Autorizado a chegada a Bonf. Desce, mantenha nível 050. Desce do 50, chegada a Bonf. Solicita efetuar a aeronave a bordo. Sim, será autorizado a 8002. Go ahead. Requesting to clearance to Brasilia, and we are ready, ready to push back on position 6. Okay, position stand by to clearance, flight level 360 to Brasilia, and Gaulle, departure and Alfeito transition. Roger, standing by to clearance, 3567. Autorizado, nível 080, direto IRC, mas informo, não estou recebendo nem seu modo alfa, nem seu modo Charlie, Índio Mac Alpha. Controle Salvador, é o Papá Papá Juliette Bravo Lima? Papá Papá Juliette Bravo Lima, prossiga. Tá, próximo aqui a vertical de Itaparica, seria possível manter o 30 na proa de Salvador? Pátio 3. Alfa, Kilo, Apache 3, posição 62, igual na 396. Papá, papá, Juliette Bravo Lima, informo que é o número 7 na aproximação, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Papá, papá, Juliette Bravo Lima. Proa de Mari. Transponder 0140, papá, papá, Juliette Bravo Lima. 0140. 3190, informe de cada. 220, reduzindo. Sim. Passou Serra Vitor 366, tá 3628. Tá 3628, completo final, torre 198, décimo 6. 26, bom. Claro, acompanhei a 3,5 de Simbra, tô passando o pouso do LJ, a torre pouso ali, mantém da torre de decolagem, T3835. Ali, mantém depois do LJ, 3835. vista para 2.500 pés, que negão no 014, responsabilizado. Gente, 2.500, RNAV, reportar ao TAN 3, João Nazan. 372, RNAV. Boa tarde, vento de 150 graus com 5 nós, reporte 372, TAN 3628. Reportará 372, 3628. Jet 6720 no solo às 14, liga primeira direita e chame o solo 1219, agilizando manobras na medida do possível. Direita 219, agilizando reto. Departure runway 10, after departure right turn, and Gully departure with Ofito transition. And squawk 5561, and control departure frequency 119.35. Roger, turn 3567 and clear 340 to Brasilia via Alfa Zulu 17. After departure, right, runway 10, right turn, Gully, departure of Fito transition. Squawk 5561 and departure 1935. Request pushback and start position 6. 3567, rear back is correct, altimeter set 1014 and approved setup and push, report to ready for taxi. I report to ready for taxi. 3567. Solo Salvador, boa tarde, Web 6720 de Bruno. Boa tarde, Web 6720, táxi via Alfa, Juliette para o 04. Alfa e Juliette para o 4, Web 6720, tá bom. Desce e mantenha nível 070. 070, Papa, Papa, mais Juliette. Tem autorizado na 10, entra de 170 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, tá na 3628. 3835, decolado de Salvador às 1h30, chame controle 1935, bom voo. 1935, boa noite. Informação em 3628, vamos passar o servidor 372. Visual, chuva fica toda pra trás, hein. Tá, obrigado, boa passagem das informações pro controle. Bom, Mesa 1. Ah, já tá mantendo 250, quer que reduza mais? Reduza para 220 mais. 220, sim. O controle, o gol no 1-2 após a man, voa servidor 368 ou prossegue na cura de proteção toque? Gol no 1-2 após a man, pro e toque. Pro de toque, então aguardando 368 quando possível. Tem de toque, no HD de toque, com quadro a bordo, com autorização. 249. Reduza velocidade para 2009, gol no 1-2. 200, reduzindo. Vai lá para de toque então. Controle de Salvador, é o papapá Juliette Bravo Lima. Papapá Juliette Bravo Lima, prossiga. É da presente autoriza proa de ITAP. Papapá Juliette Bravo Lima, vem na proa de ITAP, realize órbita nível 030, Juliette Bravo Lima. 030. Então 8002, após pelo, autorizado servidor 366, desça para 2.500 pés, ajuste 10-13, responsabilizado tá 8002. Após pelo, voa servidor 366, desça para 2.500, reporta estabilizado 8002. Passou servidor 366, 3190. 3190, compete na RNAV Torre 118.6, então 3190. 286, bom domingo. Salvador, TAN 3235. TAN 3190, transfere. Passou Serra Vista 366. 5502. Correto, ainda dá papá para estacionamento de táxi, chama a torre 108.62. Ajuste 10 no 3, tem um bom voo e boa tarde, ainda dá papá. Obrigado. Salvador Ground, TAN 3567, race the taxi, we are 85. Dog on board, 4 hours, endurance, and our alternative is comfy. Após toque, aguarde vetoração para a fina 10, número 3 na aproximação, gol no 612. Ok, tá uma milha para ataque então, gol no 612. Zero, altimeter side 1013, and have a good trip. Juliet, Alpha, and Charlie at the holding point, runway 10, tower rating 6, 3567, thank you. Seu limite é a radial 300 de Salvador, gol no 12. 050 Pro, limite 300 de Salvador. 340. Salvador, o TAM 3835. 3835, suba nível 340 na saída Gole. 3835. Então, 3835, chama agora. Centro Recife na frequência 1288, até 13325. Qual é a secundária, Sereno? 13325. 288-3325, tá 3835. Segura 1 no transponder. Papá Tango India Mike Alpha, até o transponder 5511. O controle Salvador é o Juliette Bravo Lima. India Mike Alpha, copiou o controle? Isso, transponder 5511, informe estimado para Sierra November India Charlie. Transponder 5511. Estou copiando 5114. Escreve por 3190, apenas os 90 metros, os primeiros estão indisponíveis. Correto, primeiros 90 metros. Copiado, graças. Suba velocidade para 1180 nós. Tá ok, Prado 366, o gol 1612, reduzindo a velocidade, desce até 4000. Para nível 040, gol no 612. 040. Aperta para o 70, Mike Juliet Charlie. Mike Juliet Charlie, desça para nível 050, informo que manterá a tese de proa devido a sequenciamento Mike Juliet Charlie. Para o 50, o Mike Juliet Charlie vai manter a devida proa. Gol no 601, desça e mantenha nível 060, reduz a velocidade para 2009. Descendo para 060, reduzindo para 297. Controle Salvador, papapá Juliette Bravo Lima, câmbio. Papapá Juliette Bravo Lima, prossiga. Qual seria o número de pouso do Juliette Bravo Lima? 3567. Roger, after the landing traffic on short final runway 10, line up to the way. 3567. Ativo, mantenha a espera e TAP, aguarde a sexta aeronave pousar, mantenha 3 mil pés, ajustando 0 no 4, Juliette Bravo Lima. No 0 no 4, aguardando. Então, 8002, estabilizou? Ainda, naturalmente sim, na rampa ainda não. Pede, responsabilizado. Recordará. Bom, no 612, desça para 2500 pés, autorizado a RNAVE da 10. Reporte estabilizado, gol no 612. Portaria estável. Papatango Zulu, Delta Oscar, prossiga. Tá 18 feitas. Transparente. Fique à vontade. Estabilizou. Delta Oscar, o controle, gentilmente transmitindo. A operação é IFR, portanto, não está autorizado o prosseguir voo para Salvador. Na presente, curva à direita, prossiga para Vera Cruz em condições visuais. Estabilizado. 8002, Toyono no 8.6. 8.6. Papapapá, Mike Juliette Charlie, informo que ultrapassará o curso do localizador. Aguarde vetoração para final ILS no glide. Desça para 4.000 pés, ajustando 0 no 4, Mike Juliette Charlie. 4.000 no 0 no 4, Mike Juliette Charlie, vai passar o curso. Paciente, aguarde, Índia Delta Papá. Papá. direito, mantenha nível 050. 050, 01. Juliette Charlie, reduza a velocidade para 1170 nós. 170, Mike Juliette Charlie. Departure now, 119.35. Contact departure now, 109.35, 3567. Have a good day. Okay, good trip. Repeat 002. Check train, pulo autorizado na 10, vento de 160 graus, meio de nós, primeiros 90 metros fechados. Confia, 90 metros, né? 90, 90. Ok, DB pouso na 108002. Só confirma o vento que não copie. 150 graus com 7 nós. Muito obrigado. Voo número 2, completo final RNAV, torre 1 no 8, décima 6. 8-6, obrigado. Voo número 601, em forma indicada. 209, conforme solicitado. Se possível, reduza a velocidade para 180 nós, voo 1601, desça para nível 040. É reduzir então para 180, descendo para. Controle Salvador, é o Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossiga. Está autorizado por onde? Duna para o Juliette Bravo Lima, reduzido? Juliette Bravo Lima, solicitação curve à esquerda, proa 360 para sequenciamento. Seu limite é radial 290 de Salvador ou 310 de Salvador, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, copiou o controle. Afirmativo, proa 360, limitar na radial 310. Departure 10-3567 off 050 to 340, go to departure. Se a proa 170 até o 040. De acordo com o quanto não tem aguardado, nós estamos em sequenciamento para a proa ZLS aqui, eu sou subindo para cruzar o campo. Então mantém a proa até o 040, isso? Questão do controle de Salvador, eu tô só questionando se tem condições. Tem condição, sim. Então, para agora, para decolagem, tem um voo já que já cruzou externo, após a passagem dele, vai ser autorizado seu ingresso. Só de sua decolagem, só um minuto, e dá para papar. Papá. 8002, no solo 27, direito 219. Direito 219, 8002. Set level 300. I'll request heading 300 to avoid bad weather. Tio, 3567. Roger, maintaining heading 300, 3567. Solo Salvador, boa noite, boa noite, 56. Boa noite, 56, confirme está ciente na informação, Victor, informe nível solicitado para Recife. Ativo, frente da Victor, 370 Recife. 370 será coordenada, aguarda autorização, saída para o Caracaju. Caracaju, obrigado. Salvador, boa noite, igual 925, frente da Victor, solicita 360 Brasília. Pouso livre, vento de 160 graus com 39, gol no 62, menos 90 metros fechados. Frente dos 90 metros e pouso na pista 10 com 2. A época está molhada e provavelmente até jorregadia. Sim. Na gol da curta final da 1-0. Ativo, avistando e a pista também. Avistando. Juliette Charlie, completo final ILS o Glide, informe que é o número 2 para a posição Salvador, torre 1 no 8, décima 6. 18-6, obrigado, tenha uma boa noite. Salvador, é o Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, da presente, autorizado curva à direita, proa 130. Papá, Juliette Bravo Lima. Direita 130. Uno 601. Autorizado, 2500 pés, que negão no 0, no 4. Reportabilizado, Serra Vitor 366, gol no 601. Reportado, 366, 01. Afirmo. Salvador, turn 3567, still deviating, and now passing level 140, heading 280. Turn 3567, contact the receive center, 128.8 or 133.25. 128.8, 133.25, turn 3567, have a good night. Hey, Ando, muito boa noite. Papapá, Mike Juliette Charles, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento de 160 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado na 10, o papapá, Mike Juliette Charles. Está pronto para a cópia? 856, prossiga. 856 está autorizado para Recife, número voo 370, via Upper 58. Decola da pista 10 com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5570 e a frequência do controle 119.35. Autorizado, Recife, nível de voo 370, Upper 58. Decola da pista 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Transponder 5570 e controle 119.35, voo 1856. Marete, chame pronto para o chibeco acionamento no 01, o gol 956, ajuste 10-14. 014, gol 1856. 925, copia? Copia, para chegar. 925 está autorizado para Brasília, número voo 340, via Upezulu 17. Decola da pista 10, com curva direita após a decolagem na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5537 e a frequência do controle 119.35. Sente autorizado 340 Brasília, Pesolo 17, decola da 10, curva pela direita, na Gole, o Fito 5537, transponder 119.35, controle, o Gol 925, no portão 5. Agora chame pronto, pushback acionamento, ajuste 10 no 4, no Gol 925. E 14, caso. Atendendo Delta Papá, decolado de Salvador aos 32, chame o controle 119.35, bom voo. Obrigado. Boa noite, é o Papapá, Mike Juliette. Boa noite, o Papapá, Mike Juliette Charlie, táxi via Alfa, Juliette, parte principal, reporte na Lima, para prosseguir o táxi. Zero, ainda deu para topar. Vamos aqui a proa aqui, 170 até o nível 40. Vamos afastar mais ou menos 15 milhas, é isso? E 180 graus na 09. Tá, já travado. Salvador, boa noite, WebMeia 720-340 Rio, Galeão. Voz da cópia 340 Galeão, WebMeia 720. Guardando. Torre Salvador, é o Papá Papá Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossiga. Ah, no localizador. Gente, hoje é uma estimação, agora, rapaz de campo à vista. Portará, confirme alguma aeronave na nossa frente? Não, só tem uma na pista aqui. Afirmativo. Foi no Mezzanone, solo aos 35, direito 1209. Direito 1209, agora no Mezzanone. Mike Juliette Charlie, chame a torre no 8.6 para prosseguir. Salve Salvador, boa noite, meu nome é 01. Mike Juliette Charlie, solo. Certo, ingresso na Lima, Lima Mike, na Novomba, aguarde para cruzar a pista. Aquebec, é o Juliette Bravo Lima? Destino a Eric Star, a Quebec está fechada? Não, não, sou o ingresso na Quebec, quero desculpar. Vamos lá na Quebec então? Torre é o Juliette Bravo Lima. Prossiga. É, autoriza o pouso na 17, tá com condições visuais. Autorizado circular para a direita, pistão na 7, então eu posto na final, Juliette Bravo Lima. Portará na final. Mantendo 300 nós. Gente, reduz a velocidade para 2509 na 3894. 300 nós. Controle Salvador, boa noite, avião 6708, com informação em uniforme, em descida autorizado até nível 1110. Avião 6708, autorizado chegada a mão, deixa aí, mantenha nível 050, web 6708. Desce, mantém 5000, web 6708, e perdeu contato com o centro, web 6708. Repete para cruzamento Papa Papa Mike Luciano. Mantenha a posição na Quebec, mantenha a posição. Bandeira. Autorizado nível 060. Já 3894, reautorizado nível 060. Para o presidente, 3894. Controle de Salvador, pode confirmar para o EV6708 a interdição da pista de Salvador em 900 metros? Primeiros 90 metros impraticáveis. Primeiros 90 metros impraticáveis, 2708, obrigado. Curtíssimo Bravo Lima, na 1-7. Autorizado o posto, Juliette Bravo Lima, vento no 50 graus, 79. Ingresso via Índia, gate 03.